A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira comemorou ontem os seus 71 anos, assim como também os 40 anos da fanfarra. E na hora de comemorar, a Associação Humanitária apelou o Governo para que cumpra com as suas obrigações no que respeita aos serviços prestados na área da saúde, ao mesmo tempo que transmitiu a sua preocupação pela não aprovação de uma candidatura para a aquisição de uma viatura de combate aos incêndios florestais. Em dia de festa para a Associação Humanitária, que realizou a sessão solene de aniversário no novo pavilhão da corporação, foi com desagrado que António Maceira, presidente da direção, acusou o Estado de não ter respeito pelas associações humanitárias. O pagamento dos hospitais ARS do Estado. A 31 de maio do presente ano, a dívida desta esta associação ultrapassa os 110 mil euros. Os hospitais que já não pagavam desde fevereiro do ano passado pagaram em abril deste ano 21 mil euros. Acontece que a ARS nos últimos 3 meses não pagou o centro. É frustrante, para mim, muito frustrante, para quem como nós. E frustrante porque sinto o trabalho que os meus colegas realizam. O empenho do comandante para conseguir que as despesas sejam o mínimo possível. Por culpa do Estado, não tem respeito das instituições dos hospitais e não tem respeito nenhum para as associações de bombeiros. Nós perguntamos quando nos pagam e eles dizem claramente que não sabem. Não pode ser assim. Não pode. Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, que ontem também partilhou o seu desânimo pela não aprovação de uma candidatura destinada à aquisição de uma nova viatura de combate aos incêndios florestais. Foram momentos muito tristes. Foram momentos que pensaram muito bem na nossa situação como vereadores. Esta situação junta-se no tempo o não pagamento à Associação dos Serviços do Estado. É muita coisa junto. Não conseguimos, bombeiros e bombeiros, resta-me pedir desculpa a todos nós. Mais angustiante é ter ficado com certeza se os critérios se mantiverem. Nunca este corpo de bombeiros receberá um BSI. A motivar a não aprovação desta candidatura está, como referiu António Pinto, comandante da corporação, o facto de o Corpo de Bombeiros Lagarense não ser visto como supramunicipal, situação que, como explicou, não corresponde à realidade. Referiu também o comandante que esta viatura não era uma questão de vaidade, mas antes uma questão de suprir em condições de segurança no seio da corporação. As pernas foram suportadas porque não vejo nenhuma associação com capacidade financeira para investir 150 mil euros para comprar uma viatura nova. E nós, a viatura nova, não era para que andássemos a precisar de uma viatura nova. Era apenas isso para que os bombeiros tivessem mais condições de segurança. Apenas isso. Na cerimónia, que contou com a presença de responsáveis da Liga de Bombeiros Portuguesas e da Autoridade Nacional de Proteção Civil e até do Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital posicionou-se ao lado da Corporação de Bombeiros Lagarense, disponibilizando-se para trabalhar numa nova candidatura para a compra da viatura. As coisas não correram bem. Não sei quem é que foi a culpa. O importante é aquilo que nós temos de resolver. E dotar esta corporação com um carro, deste carro que nós temos feito a candidatura, vamos ter que trabalhar na próxima candidatura e essa salva. Isso é que é importante. E quero dizer, Sr. Presidente da Direção, quero dizer o seguinte: esse é um grande desafio e digo-lhe uma coisa: se não tivermos essa candidatura, se eu for Presidente da Câmara, a Câmara Municipal comprará o carro aos bombeiros voluntários de Lagares da Beira, mostrando que estamos atentos às vossas necessidades. Pela segunda vez no Conselho, em menos de 3 meses, o Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, assumiu que algo correu mal no processo de candidatura para a nova viatura e comprometeu-se a dar uma atenção especial à Corporação de Lagares da Beira no próximo aviso de candidatura. E sou o primeiro a assumir que a candidatura de Lagares da Beira tem contornos que não me agradam. Eu não mando nos fundos comunitários no sentido de poder fazer um retrocesso da decisão. Mas confesso que é um processo meio kafkiano, é verdade. Eu fui uma candidatura que teve um parecer positivo, a seguir retiro-lhe um parecer positivo, pois já me havia tido um negativo e aquilo acabou por morrer na praia sem culpa nenhuma da parte da Associação Humanitária. bem, eu assumo que da parte, da nossa parte, houve responsabilidade e portanto teremos que, no próximo aviso, ter uma atenção especial. E eu já determinei à Autoridade Nacional de Proteção Civil que o processo do Lagar de Tabeira seja acompanhado desde a sua nascença até à entrega formal da viatura, porque é a única solução que temos. Já sobre a dívida do Ministério da Saúde às corporações, o governante assegurou, tal como já tinha feito no aniversário dos bombeiros de Oliveira do Hospital, falar com o seu parceiro de governo para que este problema seja resolvido. Com a certeza de que amanhã mesmo irei reunir novamente com o Ministério da Saúde para ver se conseguimos ultrapassar o problema, que realmente é um problema dramático, é um problema que afeta muito os nossos bombeiros e as nossas corporações, porque não é só o financiamento, é realmente quando prestam serviço e não são recebidos esses serviços, ou se leva muito tempo a ser recebidos do pagamento dos serviços, podem pôr em causa a viabilidade de muitas associações. A comemoração do 71º aniversário dos Bombeiros de Lagares da Beira ficou marcada pelas habituais distinções e condecorações e também pelo assinalar dos 40 anos da fanfarra, sendo distinguidos os seus fundadores e executantes. O bombeiro António Daniel Santos Mendes foi distinguido como Bombeiro do Ano com o Prémio Manuel Gouveia Serra, que anualmente é atribuído pelo município. Já o bombeiro-chefe Armindo Garcia dos Santos foi distinguido pela Liga de Bombeiros Portugueses com a medalha de serviços distintos a grau de prata.